sobe, ela sobe. E se for escorregar pelo sol até o tombar, e se o mar se escorrer pelo céu até se afundar, e se a luz romper à noite e um boi voar, se a lua for onde eu morar, daqui quero saltar. E se for só para brincar, e se o céu cair e da terra chover granizo doce, se eu beber as estrelas e as trincar, e se as flores se põem a cantar, se os yeah. a concorrer. Ver a nova enganada vai te dar prazer. Calma, não há pra ter. Faça o desejo de talvez vencer. Alma, sempre a fugir. De tu passado por sombra um destino. Queres ao mundo, já avisei. Vou mostrar que não precisas não de mais ninguém. Vais pisar a todos os que te fizeram mal. Se pensas que és mesmo alguém, abre a mão, larga a dor, fecha a porta, seja o que for. Thank you. dar-lhe a melhor música. Voias, voias. Azok itt, kiket nem láttunk már régen. Canal 2. Yeah, to all my Portuguese people, Jimmy Tito Corn inside Jimmy Carreira, a real tune. So nice and sweet, and I mean, yeah. Esta noite, yeah. Vejo o fogo no teu olhar, da, da, da, da, da. Sem parar, a noite está agora a começar. O calor do teu corpo queima, deixa-me louco. Hoje nada nos vai parar. nossa cidade. Adeus que eu me vou neste labirinto aqui na mudou. No meu Alentejo é mais sossegado, já tenho saudade de andar com meu gado. Adeus, ó cidade, adeus que me vou neste labirinto aqui na mudou. No meu Alentejo é mais sossegado, já tenho saudade de andar. Só me manda. Canal 2 da Antena Web. Tudo. descomplica, a vida não se fica, o tempo não espera por ti. Voltar atrás não é saída, em frente comandas a vida. Quero tudo ou nada. as árvores e as flores, tudo se anda a namorar. Havia a rosa dos ventos e uma canção de embarcar. Havia um homem sem nome que se ia enterrar. Havia um trevo na boca, cansada de protestar. Havia gente sem barco, nos barcos que iam ao mar. Rosa linda, não sorri. Rosa linda, não partiu, nem alguém a viu chegar. Viam-se corvos nos mares, dos barcos a navegar. Morriam estrelas nos olhos de quem vinha de ao mar. Veio um bando de gaivotas com penas cor do luar. Chegou o luto nas ondas que a praia vieram dar. Rosa linda, não falou nem alguém ouviu gritar. Rosa linda, então cantou, mas ninguém ouviu cantar. tudo mentira. Inveja de alguém, alguém que não esquece, por isso enlouquece por nos ver tão bem. É tudo mentira de alguém que perdeu e hoje não sabe nem sei da verdade que eu sou tua e tu és meu. Dei-te um sonho lindo que acabava de ter. Embalei o pequenino para não deixar fugir. Sonhei que me levavas num barquinho pelo mar, subindo as ondas mansas de um oceano de prazer. Oh, vogamos por milhas de florestas tropicais, ouvimos canções de búzios, mergulhamos em corais. Contei-te um sonho lindo que acabava de ter. Embalei o pequenino para não o deixar fugir. Sonhei que me levavas num barquinho pelo mar, subindo as ondas mansas de um oceano de prazer. Oh, vogamos por milhas de florestas tropicais, ouvimos canções de búzios, junto à estrela do mar. Não paramos na corrente que nos levou ao paraíso. Dei-te um sonho lindo que acabava de ter. Embalei o pequenino para não deixar fugir. Sonhei que me levavas num barquinho pelo mar. Não parámos na corrente que nos levou ao paraíso.